Que eu vou sambar até cair no chão. Com esse eu vou desabafar na multidão. Sem ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Quero ver o ronca, ronca da cuíca. Gente pobre, gente rica, deputado, senador. Quebra, quebra, eu quero ver uma cabrocha boa no piano da patroa, batucando. É com esse que eu vou.